CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um CBN Entrevista. Nesse sábado, dia 18 de outubro, nós estivemos aí ausentes durante duas semanas, né, devido à programação especial com as eleições. Estamos de volta hoje com um convidado muito especial. O convidado de hoje é o Hamilton Farias, ele que é ativista e também produtor cultural. O Hamilton, que foi eleito para o Conselho Estadual de Cultura. Que honra aqui para Foz do Iguaçu, né, ter um iguaçuense aqui integrando o Conselho Estadual de Cultura. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Cristina. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio CBN. É um prazer imenso estar aqui no programa e poder falar um pouco, passar aos ouvintes realmente tudo aquilo que nós temos desenvolvido na cultura, não somente em Foz do Iguaçu, mas na região e também no estado. Falar de cultura para a gente é sempre um grande prazer, né, Hamilton? Antes da gente falar do teu trabalho, a gente estava conversando aqui há pouco, falando sobre a sua eleição. Foi assim, ainda falei, nossa, foi quase que por unanimidade, né, a sua eleição, né? Tinham 86 inscritos para participar e 56 compareceram. Você foi eleito com 36 votos. De que forma que deu, Hamilton, essa eleição? Na verdade, foi feito um cadastro nos sites do estado, né? As pessoas tinham que entrar e fazer o cadastro como eleitor e nós articulamos, na verdade, né? Buscamos os amigos, os agentes. Quero aqui agradecer aos agentes culturais de Foz do Iguaçu, ao pessoal de Medianeira, ao pessoal de Cascavel, de Toledo. Foram pessoas que realmente se mobilizaram para que essa eleição ficasse em Foz do Iguaçu, porque acreditaram que realmente nós temos assim, o desejo e a disposição de fazer realmente com que a região, a macro-região oeste, seja conhecida. Mas, na verdade, foram 87 pessoas inscritas. Dessas 87, 56 pessoas compareceram e dessas 56 nós recebemos 36 votos e 20 votos ficou entre os outros 14 pessoas que estavam também na disputa, né? Digamos assim, né? Você foi, a sua indicação, na verdade, você foi indicado e escolhido para participar, indicado por produtores, artistas e gestores culturais aqui de Foz do Iguaçu, né? No encontro preparatório que aconteceu, né? Exatamente. Antes dessa eleição, né? Exatamente. Há uma necessidade de se fazer uma conferência ou uma reunião chamando todas as pessoas que estão dispostas e são agentes culturais no município. Isso aconteceu uma semana antes, essa reunião foi feita, alguns nomes foram colocados e depois de uma discussão decidiram que o meu nome seria o indicado por Foz do Iguaçu. Cascavel colocou 9 pessoas, Palotina parece que teve vários outros municípios que tinham seus indicados. Você levou voto, inclusive, de pessoal de Toledo, né? Exato, nós recebemos votos de Toledo, de Cascavel, de Medianeira. Então, os agentes culturais, eles decidiram o meu nome e eu agradeço isso, né? Essa decisão e essa atitude deles. E fomos à luta, fomos à disputa em Toledo e tudo aconteceu como nós havíamos realmente articulado e trabalhado para isso. E quais os teus principais compromissos a partir de agora, né, em função da cultura? Você vai brigar pela cultura aqui representando o Foz do Iguaçu junto ao estado, já me mostrou alguma coisa, já trouxe aqui alguns tópicos que você quer brigar aqui para Foz do Iguaçu ter realmente o apoio que precisa para a cultura, mas quais os teus principais compromissos, Hamilton? Na verdade, eu não sou, nesse caso, eu não sou representante apenas de Foz do Iguaçu. Eu sou representante da macro-região oeste. São 52 municípios, né? Então, o primeiro passo é, daqui uns dias eu vou começar a visitar todos esses municípios, conhecer as secretarias, os conselhos, os agentes culturais, todos os projetos existentes nesses municípios, o que eles fazem, fazer assim uma lista de tudo aquilo que acontece na nossa região. E levar essas demandas ao estado, porque, infelizmente, Cristina, a cultura no Paraná tem muito preconceito em cima da cultura, ela é bastante elitizada, né? Principalmente porque quando se fala de cultura, só fala de alguns trabalhos feitos em Curitiba. A cultura popular, ela não é reconhecida, infelizmente, no Paraná como deveria, porque a cultura popular é o que mostra realmente a nossa gente. É o que mostra a cara do nosso povo, né? A cultura popular mostra uma série de coisas do povo e do estado e das cidades, dos municípios. E acaba, né, Milton, tendo uma certa discriminação também a cultura popular, né? Porque, como você falou, a chamada elite, né? Acha que só grandes apresentações teatrais, grandes concertos, né? Artistas de renome é que merece levar, assim, não, isso é cultura. Exatamente. Então acaba sendo uma forma de discriminação, né? E os recursos sempre são mais designados ou mais direcionados a esse grupo de pessoas que é bem pouco relacionado a tantos agentes culturais, pessoas que têm trabalhos excelentes, mas não são reconhecidos. Então, o primeiro ponto é a gente fazer essa intermediação, é tentar lutar no estado e mostrar para o estado, né, para o CONSEC, para o Conselho, que existem produtores de qualidade, trabalhos que devem ser reconhecidos nesses 52 municípios. Esse é o primeiro ponto, né? Depois, nós temos também a questão do fundo municipal. Tá? Existe o fundo estadual, que é uma discussão ampla que nós temos feito, né? Que queremos que esse fundo também ele seja direcionado, ele venha chegar a todos os municípios, porque hoje ele não chega, né? Então a intenção é fazer com que ele chegue a todos os municípios, inclusive eu como agente cultural em Foz do Iguaçu, também durante muito tempo venho lutando pelo fundo municipal. Isso é uma outra questão. Foz do Iguaçu, fundo municipal ainda não existe. Então, nós, como os agentes culturais do município, lutamos também por essa bandeira aqui em Foz. E agora, no estado, eu vou tentar fazer o que for possível para que realmente tenhamos essa conquista. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, Hamilton. Nós vamos continuar falando, né, ainda mais a respeito desses teus projetos agora como integrante do Conselho Estadual de Cultura, mas já para logo a gente voltar do segundo bloco, eu quero te deixar uma pergunta já a respeito do projeto New for Life. Um projeto muito interessante, tenho conhecimento assim, não tão profundo quanto eu gostaria, mas já ouvi falar muito bem desse projeto. Então eu quero já no próximo bloco, antes nós continuarmos falando aí do seu trabalho frente ao Conselho, né, com o integrante do Conselho Estadual de Cultura, vamos falar também sobre o projeto New for Life. Mas é daqui a pouquinho que a gente faz um rápido intervalo comercial e na sequência tem um repórter CBN. CBN Entrevista. Muito bem, estamos de volta então com o nosso segundo bloco aqui do CBN Entrevista nesse sábado. O meu convidado desta semana é o Hamilton Farias, ele que é ativista e produtor cultural e que foi eleito para o Conselho Estadual de Cultura. Nós conversávamos aqui agora. Ele foi eleito com 36 votos, o segundo colocado ficou com 9 votos, foi o nome de consenso, né, começando agora através do foi uma indicação, né? Foi uma indicação, exatamente. Na verdade, quando foi feita a reunião aqui do Conselho Municipal, com os agentes culturais da cidade, foram colocados dois nomes. E aí, o segundo nome, que é a Sandra, ela desistiu da sua candidatura, digamos assim, para apoiar o nosso nome, porque creio que realmente o processo seria muito mais interessante, que nós teríamos mais chances de ganhar. Porque, na verdade, nós não sabíamos, Cristina, como iria acontecer lá. Era surpresa a forma que seria feita, né? Então, nos articulamos de todas as formas, realmente, para ganhar a eleição e conquistamos. Que bom para nós, né? Eu te deixei uma pergunta, né? Uma questão para a gente falarmos agora nesse segundo bloco, Hamilton, a respeito do projeto New for Life. Fala um pouquinho a respeito desse projeto. O New for Life, ele é um projeto musical, digamos assim. Ele apoia bandas de rock and roll, grupos de hip hop. Lá nós temos algumas oficinas de música, de break, de violão, de guitarra. Apoia as novas bandas e os novos grupos. Então é um projeto cultural mais dedicado à música, né? Até mesmo pela minha infância, eu nasci no movimento punk há 30 anos atrás, participei do movimento e como nós sempre falamos, uma vez punk, punk para sempre, né? Então nós crescemos. Logicamente, nisso. Até que a sua figura hoje não lembra, né, o punk, logicamente, de 30 época, anos atrás, exatamente. Né? Mas ainda assim, né? Acredito que há algum resquício ainda. Sempre, né? Sempre haverá. E na verdade, então, o que, que nós procuramos fazer no New for Life? Ajudar para que a cultura do rock and roll, a cultura do hip hop, que são o pessoal do rock and roll e do hip hop, são pessoas que têm voz na sociedade, são músicas que realmente falam com a sociedade, de tudo aquilo que a sociedade passa no dia a dia. E nós temos esse projeto que dá apoio a todo esse pessoal de músicas urbanas, digamos assim, né? Vocês hoje têm, o estúdio de vocês é localizado ali na Vilar. Exatamente. Mas tem um grupo grande de jovens, não só ali daquela região, né? Não. Pessoas de toda parte da cidade vão ao New for Life, né? E participam e ajudam. Nós tínhamos uma rádio online há pouco tempo atrás, que era um sucesso na cidade. Infelizmente veio uma chuva e destruiu com o nosso estúdio, destruiu com o nosso espaço lá. Agora nós recuperamos tudo de novo. Então, assim, a ideia também, Cristina, é fazer com que os jovens se envolvam com coisas boas, com projetos interessantes, né? E que tirem um pouco eles dessa ociosidade que vivem no dia a dia. Mas isso fazendo assim com as tuas forças, ou você conta com apoio aí, apoio do município, apoio, ou é um trabalho isolado teu? Porque é difícil trabalhar com cultura. É difícil, e isso que eu vou te dizer realmente é o que acontece com todos os projetos da cidade. Nós não, nós temos ajuda de pessoas igual a nós mesmo, né? Não temos nenhuma ajuda do município, não temos ajuda de nenhum órgão público, realmente é mantido por nós, eu trabalho, minha esposa trabalha, e nós que mantemos o aluguel, que mantemos os projetos, às vezes nós fazemos as oficinas e cobramos um valor mínimo apenas, né? Mas para ajudar o professor mesmo. E aparece diversos jovens que não têm nem condições de pagar aquele valor mesmo, mesmo sendo mínimo, e essa pessoa jamais vai deixar de fazer a oficina por causa disso, né? Então é um trabalho bem legal, temos tido bastante sucesso com o New for Life aqui no município. Para a gente encerrar esse assunto aqui do New for Life, que os jovens que tiverem interesse em participar podem procurar vocês ainda? Podem procurar. Estão se reestruturando de novo lá? Sim. Inclusive nós temos bandas na cidade, uma boa parte das bandas de rock and roll na cidade e de alguns grupos, eles ensaiam lá no New for Life, né? Lá é um estúdio de ensaio para as bandas locais. Então temos diversas bandas que a maioria do pessoal conhece aí, eles fazem seus ensaios lá no New for Life. Você pode nos procurar ali no New for Life, nós estamos à disposição, vamos te indicar as oficinas e fazer parte, né? Nos ajudar, se envolver. É um ambiente bem agradável, é um ambiente bem urbano mesmo, é um barzinho, lá não vende bebida alcoólica, porque nós recebemos muitos jovens de menores e não tem bebida alcoólica. Isso é importante, né? Lembrar. Pra você ter ideia, Cristina, tem shows que nós fazemos lá que os pais chegam e deixam seus filhos de 12, 13 anos e só no outro dia, digamos assim, de madrugada, eles vão buscar os filhos. Por quê? Porque sente segurança, sabe que há todo um trabalho realizado justamente... Sabe que são bem cuidados, são, né? São bem cuidados justamente para eles, então... Tem sido então legal. A sede ali do New for Life ali na Vila A, naquela rua marginal ali em frente a Silvio Américo Sasdelli, em frente à quadra ali, exato, né, de futebol, na, né? Mandaguari 461, é ao lado da CDD. Exatamente. Super conhecido. Então, é uma referência melhor, referência, né? Referência melhor, a CDD. A parede com a CDD, na verdade. É verdade. Você faz um trabalho também com o Centro de Direitos Humanos aqui em Foz do Iguaçu. Nós temos o Centro de Direitos Humanos, CDH, ele tem um trabalho, nós estamos, nesse momento, fazendo um trabalho no Colégio Três Fronteiras. Estamos falando sobre a violência doméstica. Na verdade, sobre todo aspecto de violência. E duas vezes na semana nós damos aulas lá para os primeiros anos, primeiro A, B e C, e tem sido muito legal. Estamos começando a produzir um vídeo com cada uma dessas turmas, que em breve vai ser, vamos fazer uma mostra e com esse pessoal do Colégio Três Fronteiras. Vamos falar então mais um pouco então da atuação agora no Conselho Estadual de Cultura, Hamilton. Você tem várias questões, né? Você já colocou algumas aqui para a gente, mas tem várias questões que você quer brigar, bater de frente mesmo para ter voz ativa, né? Por exemplo, uma das coisas que é bem prejudicial ao Estado do Paraná, Cristina, é que o Estado do Paraná é o único estado que ele não aderiu à Cultura Viva, que é um programa do governo federal. Então, esse programa Cultura Viva, que produz os pontos de cultura, isso não está ligado ao Estado, está ligado diretamente ao governo federal e diretamente ao governo federal, alguns municípios, porque o governo do Estado não aderiu. Então, isso é algo que nós iremos lutar para que o governo do Estado venha aderir a esse programa para que todos os municípios do Estado tenham realmente direito a se tornar um ponto de cultura, a tantas coisas interessantes que o Cultura Viva produz. E tem algum motivo específico pelo qual o governo do Estado não aderiu? Não há. Não sei se é um motivo político, por ser do governo federal. Na verdade, nós não sabemos exatamente. Apenas não quis aderir ao programa Cultura Viva. Né? Uma outra coisa interessante, Cristina, é que o CONSEG, ele tem a elaboração do Plano Estadual de Cultura. Isso é algo que estamos construindo aqui no estado do Paraná. E todas as pessoas, agentes culturais ou não, a sociedade civil, ela tem oportunidade de colocar suas considerações e contribuir suas contribuições para a construção desse plano, da elaboração desse plano, né? Inclusive, existe uma plataforma na internet, um site do governo, em que as pessoas podem entrar, conhecer o que já foi decidido e colocar suas considerações também. Vocês ainda, o conselho, ele está em fase de composição ainda, né? Então, no próximo 23, termina lá em Guarapuava, né? Aí, se vocês vão estar totalmente já compostos, formado ali o conselho, e aí sim vão começar a trabalhar, e daí cada um, né, você brigando por esses pontos. Exatamente. Né? Por exemplo, o estado, ele foi dividido em 8 macro-regiões. Eu faço parte da macro da região oeste, né? E aí existem mais 7 pessoas que vão ser eleitas, da mesma forma que eu fui, e fora esses 8 representantes das macros, existirão, creio que, 10 pessoas que representarão os setoriais, que é de dança, de música, de arte cênica, né, do teatro, e assim vai. E essas pessoas, elas são os representantes da sociedade civil, e o Estado terá seus outros 18 representantes, e aí formam todo o Conselho Estadual. E possivelmente em Guarapuava, nesse último dia, que será feito talvez a posse de todos. É um dos pontos também que você vai trabalhar, Milton, é com relação à unificação da Conferência Estadual de Cultura. Exatamente. Isso é um outro ponto, que isso não é feito. Por exemplo, qual era o melhor tempo e o melhor lugar para se fazer essas conferências, para se fazer essas eleições? Justamente na época das conferências. Porque, infelizmente, Cristina, há um tempo atrás, esses conselhos, eles não eram feitos e as pessoas não eram escolhidas pela sociedade. Eram feitos em salas pequenas, sabe? Se reunia um grupo de pessoas e ali eles faziam suas indicações pessoais e essas pessoas compunham esse colegiado. Agora não. Agora nós estamos, isso é um avanço para os agentes culturais, que agora realmente é feita as conferências, é feito todas as eleições, e queremos unificar isso. Vemos que essa é a melhor forma de transparência e para que o processo realmente seja legitimado com todas as pessoas que fazem cultura no Estado. Dá para fazer uma avaliação de como está a cultura hoje aqui em Foz do Iguaçu, Hamilton? Como é que você avalia todo esse período que nós estamos vivendo? Nós temos eventos aqui, né, que são voltados para a cultura, Festival de Humor, tivemos a Feira do Livro, vamos ter agora, se vamos ter a virada cultural, que para nós representa muito, né? Não foi, a gente sabe que não foi fácil também, né, nós conseguirmos isso. Como é que se avalia toda essa situação? Na verdade, assim, nós passamos um período negro há pouco tempo. Agora nós temos pelo menos uma abertura para diálogo. Nós temos um secretário, que é o cantor, ele, o Avelino, né? Avelino, cantor, a gente chama exatamente. Cantor, é. Né? Eu não conheço por cantor, todo mundo conhece, né? Ele é uma pessoa que, pelo menos, tem dado abertura. Ele ouve as pessoas, sejam quem for elas, ele ouve, ele tem visitado, eu já vi ele visitando alguns projetos na cidade. Então, isso é o que realmente abre as portas para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. Temos a Arinha, que tem trabalhado há anos pela cultura local. É uma batalhadora incansável, Arinha Rocha. Então, agora temos o Conselho, né, municipal, que inclusive sexta-feira vamos ter a eleição dos novos coordenadores, do presidente do conselho, nessa sexta-feira lá na Fundação Cultural, às 9 horas da manhã. Então, assim, nós estamos procurando agora, vamos procurar trabalhar em conjunto para que realmente os agentes culturais sejam reconhecidos na cidade. Porque, Cristina, nós temos um problema grave aqui em Foz do Iguaçu. Nós recebemos 1.200.000 pessoas anualmente. Eu tenho ido em outros lugares, eu morei em 7 países de Latinoamérica, né? Eu conheço outras cidades turísticas em que os turistas, eles interagem, conhecem a cultura local, conhecem as pessoas local. Nós recebemos 1.200.000 pessoas anualmente, e nós não vemos essas pessoas não conhecem a cultura local, não conhecem nada da cidade, conhecem alguns pontos que são turísticos, mas não interagem com a sociedade iguaçuense, com as pessoas que realmente vivem, moram e fazem a cultura das mais diversas, porque cultura não é somente projetos culturais, a forma que o iguaçuense faz a sua comida, sabe, tudo isso é cultura. É a questão, né, cultural de cada cidade. Assim como o povo do Nordeste tem a sua cultura muito forte. E lá, quando nós viajamos, quando você vai visitar algumas cidades, alguns pontos turísticos do Nordeste, você vê muito forte isso. Você chega lá, o guia que vai te levar, o pessoal de hotel, você fala, isso não vai visitar. Por exemplo, você vai em Pernambuco, a pessoa não vai lá, você vai lá em Olinda, visita os museus, você vai ver o pessoal que trabalha lá com frevos, exatamente, o pessoal que trabalha com frevo, né, vê o nosso material, o pessoal que vende na rua, os artesanatos. Então, isso não só lá, em Maceió, no Rio Grande do Sul, o pessoal vê muito forte isso, e a gente sente falta isso de um incentivo. Quer ver uma coisa, Cristina? Não sei se você conhece Bonito. Não, eu conheço o Didi, não conheço pessoalmente. Olha, Bonito, essa cidade do Mato Grosso do Sul, é uma cidade pequena, talvez como Santa Terezinha, uma cidade bem pequena. Eles têm 46 pontos turísticos naturais lá nessa cidade. Eu estive lá. E quando você sai à noite para jantar, para comer qualquer coisa, né? Você vê as pessoas, os turistas, eles recebem mais ou menos umas 460 mil a 500 mil pessoas por ano também, é um número considerável de visitantes, de turistas, e essas pessoas, você vê elas sentadas assim na calçada, conversando com o povo local, sabe, comendo a comida, tomando tereré, que lá eles chamam tereré, né, assim, você vê o turista interagindo com as pessoas do município. Eu acho que Foz precisa disso. Nós precisamos mostrar à sociedade que a cultura de Foz é muito rica, né? Nós temos uma fronteira rica, né? Nós temos povos de diversos países, nós somos uma fronteira única. E os turistas, eles têm que conhecer realmente que aqui essa fronteira de pessoas de diversos países, elas vivem em paz, são unidas, é brasileiro que fuma o arguilê, né? Nós tomamos o tererê do Paraguai, vivemos assim de uma forma... O pessoal toma o nosso chimarrão. Toma o chimarrão, vem para cá, toma o café brasileiro, né? Então, as pessoas têm que conhecer que Foz do Iguaçu tem essa riqueza cultural. Essa pluralidade cultural, exato, né, que falta ser melhor explorada. Explorada, né? Então, eu vejo que essa é uma luta. é uma luta também que a gente precisamos colocar a sociedade, a gente precisa trazer a sociedade para o debate, para que eles falem realmente o que eles acham que deve se fazer nessa cidade, né? É, nós temos que ter pessoas incansáveis mesmo brigando por isso, mas às vezes eu noto que fica muita coisa resumida ali naquela região do Teatro Barracão, o pessoal que fica ali, a Arinha Rocha, a Rosângela, né? A outra irmã, são as três irmãs incansáveis que brigam ali, mas tem tantas coisas bacanas ali que falta ser explorado mais, o pessoal ali do Maracatu, né? Então, eu acho que falta ser mais explorado, ser mostrado mais, para o pessoal saber que realmente aqui em Foz do Iguaçu, nós temos cultura, briga muito por teatro, não temos, mas não resume-se só a isso, né? Não, ó, por exemplo, você tem ideia, agora o pessoal ali da Casa do Teatro mesmo, os meninos chegaram de um evento que estava em Floripa, foram participar de um evento de teatro lá, imagina. Então, Foz do Iguaçu, ela é rica culturalmente, em todos os aspectos da cultura, ela é rica. E nós precisamos que os turistas comecem a conhecer isso, porque se eles conhecem isso e isso é divulgado para fora, o turista não vai vir para ficar um dia, dois dias, nem três dias. Que é que a gente fala tanto, o turista tem que permanecer. O turista não vai vir só para conhecer catarata. Ele vai vir para conhecer o povo, conhecer o iguaçuense, né? Que as pessoas sempre dizem, ah, Milton, mas você não nasceu em Foz do Iguaçu. Eu não nasci, mas eu escolhi aqui. Mas sou-se de coração, né? Eu escolhi essa cidade para morar, me casei aqui, né? Foi uma escolha minha, então eu sou mais iguaçuense, porque teve pessoas, quem nasceu aqui não teve escolha, eu tive escolha. E eu escolhi essa cidade como minha, e luto por ela como minha, né? Então, todas essas questões é necessário que a sociedade comece a ter voz. Somente a sociedade começando a ter voz é que realmente nós podemos fazer uma mudança real no município de Foz do Iguaçu. Não permitir mais que a cidade fique na mão de alguns. E que esses alguns, muitas das vezes, não tem nada a ver com o próprio município e com o iguaçuense. É, e eu acredito assim, que o teu ingresso agora no Conselho Estadual de Cultura vai atuar como um facilitador também. Né, exatamente. Todos esses projetos, essas ideias que você tem, né, afinal de contas, é um iguaçuense de coração, um iguaçuense lá que vai estar brigando também, lógico, pela macro regional, mas dando aquela força, aquela puxando a brasa aqui para a nossa sardinha. Né? Claro, por exemplo, a ideia também é fazer intercâmbios, né? Trazer muita coisa que tem nos outros municípios para cá, levar o máximo de agentes culturais para outros municípios, né, para que conheça realmente, como eu já disse, toda essa riqueza cultural e maravilhosa e esplêndida que existe em Foz do Iguaçu. Tá, já assim, num primeiro momento, qual que vai ser a sua atuação? A primeira coisa que eu vou fazer é conhecer os municípios, esse é o primeiro ponto. Eu vou viajar os 52 municípios, conhecer cada agente cultural, conhecer os secretários, ouvir as suas demandas, né, e criar um plano de trabalho para apresentar ao Estado, para ver o que nós podemos realmente efetivar a ajuda para os 52 municípios. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, porque eu não posso lutar por algo que eu ainda não conheço. Então, o primeiro ponto é detectar os problemas. Existem municípios que, nossa, é cruel, sabe? A cultura não existe, é marginalizada. Infelizmente, existem muitos lugares, Cristina, que ainda a cultura é vista como realizado por pessoas de baixo estudo, de envolvida, desocupado, que é vagabundo, sabe? Existe muito isso ainda, e no Paraná existem municípios que isso é muito forte. Então, nós precisamos mudar a mentalidade dessas pessoas e, como eu digo, a melhor coisa a fazer é trazer a sociedade para a discussão, para o diálogo, para o debate, fazer eles falarem o que acham e construir uma ideia nova em cima de tudo aquilo que as pessoas falam. Porque, afinal de contas, a gente quer comida, diversão e arte, né? É o que nós sonhamos, né? E direito nosso. Esse que é o pior de tudo, que é um direito nosso, mas que muitas das vezes não temos. Sargento Hamilton, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí agora nesse seu ingresso no Conselho Estadual de Cultura. Temos certeza que você vai representar a Foz do Iguaçu muito bem, vai brigar aqui para a nossa região também. E vamos torcer para que na nossa próxima conversa você já diga, olha, aqueles pontos principais ali, o que eu pontuei, né, como prioridade, ali eu estou conseguindo dar encaminhamento, estou conseguindo, né, deslanchar. E Foz do Iguaçu, sim, nós podemos dizer que Foz do Iguaçu também, né, tem esse respeito e essa preocupação com a cultura. Eu agradeço, Cristina, pelo convite, agradeço a todos os agentes culturais da cidade, dos demais municípios, que eu sei que a Rádio CBN chega a outros municípios. Eu quero agradecer a vocês pelo apoio e por colocar nas minhas mãos essa responsabilidade. A única coisa que eu peço é que vocês não me deixem sozinho, caminhem junto comigo. Né? Caminhe junto, vamos caminhar juntos e construir não somente aquilo que queremos, mas aquilo que realmente necessitamos para o município. Obrigado. Eu que agradeço, sucesso. Obrigado. Agora nessa sua nova jornada. Esse foi então Hamilton Farias, ele foi eleito pela região oeste para o Conselho Estadual de Cultura, nosso convidado desta semana do CBN Entrevista, que volta no próximo sábado. CBN Entrevista.